horas mais. Oh, meu amor, não me esqueça, eu bem sei, sofro demais. Sem a tua presença, volte logo, oh querida, já não posso esperar. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Perdoa-me por todos os anos. Perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor. Os anos, perdoa-me por meus desenganos, perdoa-me, amor, perdoa-me. Ai, eu estou perdido. Enganos, perdoa-me, amor, perdoa-me. Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos.